And now I'm starting V25-2051 in Brickies, in keyboards, bottom guitar, Jonas bass, Grizzly. I don't know, Grizzly, you play what? Guitar too? And me talking bullshit in the inbox. I wait for a good jam, because I tried play samba. I've tried play samba before with Jonas and the other drummer, but the drummer don't know play samba, and was a little bad. But now I think he wall. I could be out in the streets of New York City, but you could be anywhere when the heat beneath my feet feel like the sun is rising. It's almost like you were there. It stays in my mind all the time. Just stay honest and true.

Rinkies, why you play so good, man? It's all in the way that you call on my name in the night just to say that you love me, baby. It's all in the way that you touch and bristle. It make me grow crazy all in the way. Então, eu tô aqui no New Bot tentando cantar, não, tentando falar, né, porque cantar tá foda. Eu já perdi a minha voz. A minha voz e um pouco de sol. Light years, good years. And good years. Of course. Phonemes stick in a only way. Some lyrics. Please correct. Back to all. Electric Nation. This name, this music. We live by computer. The sound is rush through you. Believing what you I see. Then now samba. Let's go samba. Tô esperando aí pra entrar uma harmonia bacana e eu canto. Vou entrar uma boa levada de baixo, de bateria e a harmonia do Brinkies. Aí eu vou cantar alguma coisa. Eu vou cantar uma música aqui do João Bosco, Eu e Minha Guitarra. falar, recitar a letra de João Bosco. Eu e minha guitarra, para vocês que estão escutando este som em bot. Vamos ouvir. Eu vou largar do mar, vou morar na areia, cheio de mama, cheia. Era um quê de ego e aço que um dia eu te contar. Vou largar no mar, vou morar na areia, cheio de mama, de mama, de mama cheia. Era um quê de ego, e aço. Fiquei um dia de montar, não deitar no cabelo, na trilha carreira. Passa um trem de estrela, pega a jardineira. Vou pra lá de Bagdá, sou engenho, sou menino. Água de roda, moinho, costas meu peito. Ai, ai, ai, ai, ai. É com banda, é com bando. Curupa, curupa. Se ele tá cuidado, vai ter que me vender. Uma guitarra que sua, que game. Game não, que gema. Quem mais quer? Soroco. Soroca de cá. No batuque, bebê. Soroca de cá. No batuque, bebê. Geras diz que mama no boy cê não quer. Vou largar no mar, vou morar na areia, cheio de mama. Acho que é mãe, mas tá cheio de mama. Será que é mãe? De mama cheia. Era um quê de ego e aço. Fiquei um dia de montar, vou tentar cabelo, na trilha carreira. Babalude da Gaga, Pagaçu Batu. usei no barraco. Na casa mata de um sabiá, bagaço e mato, usei no barraco. Santa açúcar tá aqui, e papaçu, e papaçu. Mate um sabia, bagaço mato, sei do barraco, sei já sou cantor aqui. Isso é tudo. Olha, bagaço, linda. Bagaço mato, sei do barraco, na casa mata de um sabia. Babalu da cá, e babalu de da cá, babalu de da cá, e babalu de da cá, babalu de da cá, João Bosco, babalu de da cá. Liberado do babalu. Hoje eu quero te amar, meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar, põe o vinho no gelo, porque hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra te beijar, usa aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos, Hoje eu quero te amar. Deixa a porta aberta, a luz bem acesa, e avise a tristeza que hoje não dá. Que nem o mundo se acabe, hoje eu quero te amar. The Romantic, Romantic, Romantic, Romantic Lyrics. Meu amor, I'm trying a little. The hour beer. É a hora da cerveja agora. Do you have beer? Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar, prepara o vinho, dá um banho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Usa aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Deixa a porta aberta, a luz bem acesa, e avisa a tristeza que hoje não dá. Nem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar. Só faz amor, como manda paixão. Se nenhum desvio se briga, o amor com tanta briga, da frente do coração. A gente não faz amor, desejo no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo, dá um sumido. Hoje eu quero te amar. Meu amor, espero que não chegue. Vai ligar o chuveiro, prepara jantar. Beijar, usa aquele perfume pra me feitiçar.

falo de ti. Dama que nunca se viu, nunca o teu nome, nunca o teu nome, alguém já repetiu. Fado sereia. Yeah, breathe. Sure. Em mil carnavais, ela jamais a mesma máscara vestiu. Ricky says, breathe like on beach with nice Brazilian baby. Doce sereia, João Bosco. Fado de ti, dama que nunca se viu, nunca teu nome. Brown, Brinky says, brown beat, brown beat. Yeah, my friend. Hey, man. Sure, sweet, whatever. Love. But you have many Portugal girls. The Portugal girls, it's cool. I like the girls from Portugal too. And in Brazil, I have many girls, man. Many beauty girls. This sure. I love the blondes. The blondes and the morenas. Como é que é morenas? Eu esqueci, pô. Morenas em inglês, né? If you buy, let's dance. If you buy, let's dance. If you want, if you want, if you time, if you want, if you want, if you want, dance. Because this music, the music don't stop. Because this music, the music don't stop. Because the music, the music never can stop. The music never can stop. Don't can stop. The music don't can stop. Don't can stop. The music don't can stop. Now don't can stop. The music don't stop. Thank you. This guy is good. Nathan West. He play with Eric Clapton and many other guys. The bass tone is good. He plays overtones. Because Ricky said before, you need to check your list, that is, to Jonas. Yeah, thanks, I you. Grizzly says, if you like some caviar, here's some. Jonas, okay, let me get inspiration. B-R-B. Nathan Ish é muito bom, Jonas, porque ele toca, ele faz as linhas melódicas, assim como tu tava fazendo, só que ele não usa muito slap, faz mais a levada tradicional.